quem mais vacina, cara. Eu sou o Joel Suki e Jesus tá baixando o santo homem. Que essa porra aí, velho? Só não faz os ouvidos. Ei, mancha, eu entendi o que é que eles falam aí, mano. É, o quê? É assim, ó. Ninguém conseguirá! Ah, ninguém conseguirá! Não, foi no contrário, cara. Não, isso não é. Isso é aquele que é. Mano, agora eu vou na barraca, caramba. Cara. Posso entender minha frase? Ah, o Nola tem um trabalho do caramba, vem Manoel espulhamba tudo, cara. Essa daí foi boa. Essa é, mas é a frase dele, não chama mais ninguém. Foi boa, essa daí. Eu sou Giovanni Araújo, aquele que sobrevive com a miniatura Gijo. E por que tão sério? E eu sou o Neto Maru e eu posso ser imortal de várias formas. Ai, ai. Porra, foi, alguém falou alguma coisa decente. Tá merda, cara. Alguma coisa decente. E no episódio de hoje vamos falar sobre a trilogia Batman do Nolan. Do Nolan, né? Pois é, né? Cara, o cara conseguiu fazer uma realidade, cara. Fez uma realidade, eu acho. Isso é foda demais. Então vamos para o morcego do Nolan depois dos e-mails. E vamos para mais uma Cedrônia das Vazes na Cabelo. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, né? Porque não temos tempo a perder, porque o cast tá gigante, né? É, pra quem tava reclamando que a gente atrasou, esse cast aqui vai valer por dois. É. Com certeza você vai gastar o tempo de dois casts pra ouvir esse. A gente podia botar a numeração, né, cara? De dois casts ao mesmo tempo. Azileitor 3.0 está chegando aí, continua enviando e-mails pra colaborar, né, cara? Envie e-mails lá pro azilacast@azileitor.com.br com o título lá, quero colaborar, e você diz no texto lá o que você quer colaborar no Azila, né, cara? E já teve muita gente que enviou, mas a gente ainda tá com vagas em aberto, né? Pode ser que você seja melhor do que alguém que mandou uma vaga, né? Exato. Não, mas os caras são bons, os que enviaram até agora. Não, é, até agora todo mundo que enviou a gente já tá começando a entrar em contato. É, muito, muito em breve a gente já vai confirmar pra vocês a data, né, que o 73.0 vai entrar ao ar. Exatamente. Espere a cartinha, né, cara? Espere a cartinha. Pois é. E a gente quer agradecer aqui a Nádia Sofia pelos presentes que ela nos deu, né, cara? É, a gente já tava devendo o agradecimento há um pouquinho de tempo, né? Pois é, mas foi culpa do Manel ali. O Manel ali passou 6 meses, cara. A mulher tinha enviado pra um hotel lá pro Manel pegar. Ela avisou o Manel esqueceu. Passou uns 4, 5 meses ali pra pegar, cara. Mas mostra que o hotel teve integridade, né, de guardar os nossos presentes durante esse período. Pois é, cara, olha aí. O hotel ali, os caras foram honestos, né, ali com a Zila, cara. Mas a Nádia foi mais gente fina porque presenteou. Pois é, mas quando vocês enviarem presentes pra Zila, não avisem pro hotel. Não avisem pro Manel. Avisa pra gente ali, no azilacast@azileitor.com.br, que a gente vai saber. Qualquer outra pessoa, menos o Manel. É. E, Neto, como a gente tá falando hoje de Batman, o Cavaleiro das Trevas, sim, né, cara? A gente fez um apanhado geral aqui do Batman. Se você é um ouvinte novo, nunca leu o Batman na sua vida, uma história mega foda que a gente tem aqui, cara, na Saraiva, tem um link aí embaixo, do Batman Ano 1, que é foda essa pra cacete, é foda, né, cara? Mostra a origem lá do Batman. Então. Essa ideia é massa, mostra o começo da carreira do Batman, literalmente, né? Exatamente, o primeiro ano do Bruce Wayne como Batman, né? Por isso que é Batman Ano 1, né, cara? Essa daí é foda, o texto é excelente. É do Frank Miller, né, cara? Quem gosta de cultura pop deve se ligar no nome Frank Miller, e é foda e tá num preço quase de graça, né? Tá baratinho, cara. R$29,60, né, cara? Pô, super barato, cara. Batman Ano 1, que vem as 4 edições, né, que lançaram do Batman Ano 1. Vem num encadernado mega foda, né, cara? Porra. Vale a pena. Você que ouviu o cast, Flash, vai no cinema assistir o Batman, não compre na livraria do cinema, deixa pra chegar em casa e comprar pelo link da Saraiva. Exatamente. Outra história que a gente quer recomendar aqui, que é uma das mais clássicas, né, cara, do Batman. Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, cara? Essa daí... Você começa lendo o Batman 1 e vai pro Cavaleiro das Trevas, que Cavaleiro das Trevas é foda, cara. O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é uma das melhores disparado. Você, vamos dizer, você até que nunca leu Batman nem nada, mas assistiu o terceiro filme, dê uma olhada no Cavaleiro das Trevas, porque é como se fosse uma história do final, né, do Batman, como seriam o futuro pós-Batman, né, depois que passa a porra toda, vale a pena. Não vou falar muito pra não estragar, mas sem dúvida, se você tiver oportunidade, é uma experiência única. Aí é foda demais, cara, essa HQ vale muito a pena, e é a edição de luxo, né, cara, capa dura, cacete, porra, é foda demais. Comentários, arte original, é sem dúvida uma obra épica. É, cara, é foda demais, e tá barato também, né, cara. Propaganda zona Polishop, né? A gente podia estar cobrando R$500, né, nessa bicha. Não, cara, porque sempre, toda vida que eu vejo essa HQ, cara, tá no preçozão. 200 conto, 300 conto, puta que pariu, bicho. Essa bicha só pode ser muito boa mesmo, o cara comprar 300 conto. Mas ela é muito boa, ela é muito boa. E tá no precinho razoável. Clica aí no link pra tu ver qual o preço que tá, Batman, o Cavaleiro das Trevas, pra tu ver. Clica aí com o cartão de crédito na mão, essa é a que a gente dá. Pois é, o cara compra os dois, né, cara? Você compra, leva as HQs fodas ali do Batman e ainda ajuda o Azila, né, cara? Que o Azila... A gente poderia estar matando e roubando, mas nós estamos gravando o programa, né? Mas vai, a gente podia também estar trabalhando, né? Mas a gente está gravando e postando as Vamos lá para os e-mails. Primeiro e-mail, Wallison Gregory, 22 anos, Fortaleza, Ceará. Eu também conheço o Isaías. Vixe, meu irmão. O vulgo Miguel, o vulgo Utel, vigi. Olha aí. Pois bem, esse sujeito é procurado em mais de 7 bairros aqui de Fortaleza. E todos onde o mesmo já morou, ele deve ter no mínimo uma ruma de gente que vai. Ah, tá dizendo aqui que o cara rouba coisas mais banais como roupas e até objetos de valor como notebooks. Olha aí. Putaria. E coisas que até mesmo eu desconheço, olha aí. Tudo que vocês falaram do Isaías, ele já fez. Cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, porritar fliperamas e até a faceta de colocar remédio na bebida da mãe dele. Caralho, essa daí... Pra que... Essa daí eu não me lembro da gente ter dito, não. Pra que ele pudesse sair de casa pra vadiar das noitadas da antiga extinta Praça Portugal. Na verdade, não é extinta, né, cara? Que a praça ainda tá lá. É, só que agora o público que frequenta é mais diferenciado. É. Pois é. O cara é tão louco mesmo que é capaz até de pedir uma bicicleta, CDs de instalação do Windows, até o absurdo de implorar a fonte do seu computador pra que ele pudesse ligar o dele. Theo era conhecido como o cara que só leva e nunca traz, pois também usava a arte milenar de vender as coisas que pedia emprestado, olha aí. Sim, irmão, o cara aí é tipo como se fosse o garganta profunda da turma do Theo, né? O bicho pregando aí vários segredos. É, pois é. Aqui na rua não tinha um cristão que não tivesse sua história pra contar sobre as peripécias do Theo. Acho que Theo ou é filho ou no mínimo um discípulo do Isaías, já que a descrição que foi dada sobre uma senhora de 100 quilos e com o mesmo caráter de encobrir as malfeições do filho, fazendo dela malfeitor, mais malfeitor ainda. Bate muito com as referências da mãe do Theo. Até... É, tu vê que esse cara aí, no mínimo, o Theo e o Isaías devem ter aprontado alguma com esse malandro, né? Até a referência sobre a casa dele é a mesma. Toda vida que alguém ia da casa dele, saía comentando que aquilo era um inferno. A casa do Isaías, né, cara? Aqui, além de ser habitada por 3 pessoas, tinha uns 15 cachorros latindo e fazendo uma zoada do cacete. Puta que pariu, cara. Bom, galera, queria parabenizar pelo programa muito irado e queria culpar vocês por me fazerem passar vergonha dentro do ônibus da empresa, fazendo os colaboradores da mesma ficar observando minhas manganguices ao perceber que eu tento disfarçar porque estou rindo à toa. Os mais corajosos ainda se atrevem a perguntar o motivo de tanta risada e respondo que estou escutando um podcast. Parará. Na verdade, o cara devia indicar, né, mano, pra galera ali. É, o cara devia dizer, ouve aí, aí bota lá. Aí bota lá o, na caixinha de som, né, cara. Parabéns, galera, continue assim, vocês já são o melhor podcast nordestino das galáxias. Próximo e-mail é do Marden Aires, 36 anos, designer gráfico, natural de Fortaleza, atualmente morando em Teresina, no Piauí, né, como todo mundo sabe, a cidade mais quente do mundo. É. Mas aqui é quente mesmo no período que se chamam de bró-bró, né? O famoso setembro, outubro, novembro e dezembro. Vai melhorar mesmo só lá no finalzinho de dezembro. Mas isso não é o mais importante. Tu vê que o cara já percebeu que a gente ia fazer hora com ele morando no Piauí. Ele já começou o e-mail se justificando, né, do calor. Pois é, né? O cara já vem ali todo protegido, né, do cara. Bom, e ele aqui comenta que ele conseguiu terminar a maratona de 72 episódios sensacionais e seguidos do Asila Cash. Olha aí, rapaz. E a galera devia fazer isso também, né, cara? A galera que não ouviu aí e tal. Ele diz, não me arrependo. Parabéns a vocês pela diversão dos temas, pelas piadas, regionalismo do nosso sotaque, o que o torna vocês diferenciados. Pra quem não sabe, pessoas diferenciadas são pessoas mais bonitas. É verdade. Encontrei vocês através do busca no Google por podcasts nordestinos. Olha aí. Se você colocar também melhor podcast nordestino no Google, também aparece o Asila Cast. Olha aí, cara. E se você botar melhor podcast nordestino na Wikipédia, também aparece o Asila Cast. Olha aí. Já sou ouvinte asilado por podcasts e procuro algo novo. Continue assim, nos próximos casts relacionarei meus pedidos de programa e ilustrações. Olha aí, cara. Valeu, e ele diz também que paga o maior pau pro Manel aqui. Se trocar aqui o R pelo G, né, fica Manel é gay, né? É. Próximo e-mail é André Henrique, 14 anos, estudante, Mossoró, Rio Grande do Norte. Fala, asilados, beleza? Muito massa o cast sobre o Isaías. Reforça a ideia de vocês fazerem um cast super fodástico com a presença dele e do Sr. Pinóquio. Isso aí seria um cast bomba atômica, né, cara? Esse aí a Polícia Federal podia invadir, né? Só a polícia zona assim no Skype, né? Bora, meu irmão, bora! É, isso é putaria, né? O cara gravando, é só aquela ligaçãozinha da PF, né? Música do Skype. Venho contar uma história que aconteceu comigo no melhor estilo Isaías de viver. Lá estava eu na escola, no auge das cartas de Yu-Gi-Oh! Tu vê que essa parada aí sempre é no período das cartas de Yu-Gi-Oh! De Magic, né, bicho? Porque o Isaías, ele é um cidadão parado no tempo, mano. Pois é. Existe Yu-Gi-Oh! Magic ou qualquer outra modalidade de cartinha que vier no Chilitos, mano, ele vai estar participando. É tipo uma lenda urbana, né? Se surgir ali um novo sistema de cartas, o Isaías aparece, né, ali. Quando eu vejo uma reca de moleques com seus decks discutindo sobre Yu-Gi-Oh! Logo na minha mesa. Fiquei só olhando até que eles saíram. Eu calmo e tranquilamente fui sentando quando... Vixi, que porra é essa? Os malucos deixaram um deck aqui, mano. Vixi, olha aí. Ah, o cara botou no bolso, né? Eu, como tava liso e sem dinheiro para comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Aproveitei... Só que aí nem deu 5 minutos e veio um moleque que perdeu os decks lá pra minha mesa perguntando pelas cartas que tinha perdido. Ele viu logo que as cartas... Ué, ele viu logo que as cartas que eu tinha na mão e disse que era dele. Eu peguei carreira e o menino... que dava dois de mim chamava... Como é o nome do cara, velho? Generino Eurino. É isso. Então, Generino é um nome bonito. Então Generino correu atrás do cara e pra eu sair ileso da confusão, rebolei o deck sem ver para onde. Mas o bicho foi logo pro ventilador que tinha no teto da sala, que girava freneticamente e... pipocou cartas pra tudo que quanto é lado. E eu só vi a molecada pegando as cartas, espalhando no meio da sala, pisando em cima das cartas e o generino ali derrubando uns 10 meninos no chão, dizendo: devolve minhas cartas, seu baitola. Afinal, meu plano deu certo. Em vez de levar umas bifas do grandalhão, desviei o olhar dele para outras besteiras. Olha aí o cara, bicho. Isso aí é foda, porque quem jogou, quem teve essa época, né, de card games, por mais idiota que seja, o deck do cara é um patrimônio grande, né, pra ele naquele momento. Pois é. É nessa daí, o generino se deu mal e... generino é urino, né? E, mas pelo menos o nome do cara rima. O próximo e-mail é do Alberto Luiz. Sou aqui da cidade maravilhosa, a grande Fortaleza. Tenho 16 anos e sou estudante. Olha aí. Bom, eu tenho uma história bem parecida. Estava eu andando tranquilamente pelo centro de Belo Horizonte. Tudo a ver, né? Caramba. Não, mas ele diz aqui que tinha ido passar as férias em Belo Horizonte, né? Pois é. Pelo canto de olho, vejo um cara se movendo mais rápido que o normal. E quando viro pra ver... ele usa as cara... mesmo, né, cara? Isso aí. Pois é, o velho modelo Isaia Stealth, né? Inclusive, quando a gente... postar o nosso primeiro vlog, uma das atrações a gente tem que botar o modo Isaías Stealth de andar, né? Pois é, de repente a gente lá gravando, ele aparece lá no meio da gravação, né? Pois é, some o microfone, né, lá na hora. Bem, na... o cara gravando o vlog, de repente a câmera fica do ângulozão e ele correndo com a câmera. Primeiro balançando. Pois é, o malandro tava andando lá de uma maneira diferente, empurrando um senhor de idade que estava na calçada, que respondeu à agressão levantando a bengala e girando em direção ao agressor. Adivinha quem tava passando bem na frente do velho no exato momento? Levei uma bengalada cruel na parte de trás da coxa. Tá merda, bicho, os coroas ninjas de BH, né? O cara que empurrou o velho vem na situação, como dizemos aqui, meteu a carreira e saiu do local. Os populares em volta começaram a rir, com bons filhos da puta que eram, mas ignorar. Mas os ignorei momentaneamente. Até porque deve ter sido uma cena engraçada pra baralho, né? Você é, né? O cara lá e o velho lá. Foi meio ninja. E quando virei pra encarar o velho e pronto pra soltar os maiores xingamentos da minha vida, percebi que o velho estava olhando pra um ponto fixo. Caralho, velho. Mas é um jogo misterioso, mano. É o pai e meio, né? E logo depois percebi a coloração azulada dos seus olhos. Vixe. Evidentemente o velho era cego, mano. Olha aí, meu cara. Mas, apesar de cego, ele ainda acertou uma boa, né, no Alberto? Me virei de volta para os populares que já tinham parado de rir e decidi apenas seguir meu caminho. Então foi essa a história que levei uma bengalada no velho da coxa no meio da rua. E aí fica uma moral boa, né? Nunca subestime um velho cego, né? Pois é, né? Principalmente se ele tiver um bengalado. E como vocês disseram, é foda. Sim, você andar pelo meio da rua e apanhar do nada. Tava falando da história do Isaías, né? Da doida, cara. Meteu a pena no Isaías. É uma referência zona foda. Mas é isso aí, valeu, galera. Próximo e-mail aqui é do Markson Andrade, o vulgo Pitoco. Nosso amigo grande clássico, Pitoco, né, cara? Pitoco que já furou várias gravações de cast, né? Faz tempo que não ouço a Zilla Cash. Desde o 18, se não me engano. Porra! É isso, não. Vamos, vai quando? Fazer um ano. Mas depois que eu vi este último, a Zilla Cash 72 do Isaías, terei que voltar para ouvir os outros 53 Zilla Cashs. Ri para caramba com as histórias do Isaías. Na verdade, tive a oportunidade de vivenciar alguns momentos com ele e de ver algumas de suas falcatruas. Olha aí, cara. Como quando costumávamos jogar RPG no barraco do Marquinhos. Olha aí. Sim, ele ainda está vivo. Corremos toda noite ali na pista do Hiper, olha aí. Os personagens do Isaías sempre apareciam com a ficha melhorada no meio da aventura. Vixe, meu irmão, essa daí o pessoal esqueceu de falar mesmo. Putaria. Sem sequer a mesma aventura ter acabado. E o mestre distribuindo os pontos de XP. isso aí era clássico mesmo, né? Ou como quando nas mesmas aventuras o personagem dele tinha sempre resultados duvidosos no dado, pois ele sempre jogava os dados de uma maneira que caíssem de baixo ou de trás da mobília da casa do Mike. Assim, quando ele ia buscá-lo, sempre aparecia um resultado conveniente para ele. Ou seus ataques muito bem elaborados que requerem um resultado absurdo no dado, que ele sempre, de um modo suspeito, conseguia obter. Essas paradas, né? O Isaías matar três goblins que estão no asilamento, ó. Três goblins que estão no mesmo alinhamento de uma mordida, né? Eu o vi algumas vezes recentemente. Ixi, rapaz, olha aí. Na rua ali por detrás da casa do Joel. Que isso, cara? Que isso? Ah, ele pode estar te rondando por aí. E adivinhem, sim, ele continua acompanhando as crianças de 12 a 14 anos. A mesma figura com aquelas roupas largas e desbotadas. Com sua trilha sonora tocando com aquela terrível... com aquela terrível e pija aí no pescoço. Não falei com ele na ocasião desses encontros inusitados. Apenas cumprimentos simples. Porque o cara tem que ficar longe do Isaías, né? O cara tem que manter uma distância dos 3 metros dele. O cara tem que ser ágil para cruzar com o Isaías e não perder nada. Da última vez que nos falamos, e vale ressaltar aí que o Pitoco, bicho, treina ninjutsu, né, velho? Por isso que ele consegue escapar, né? Ele corre todo dia na pista do Hiper com o Marquinhos, né? Por isso que pois é, né? O jogo melhor, né? Da última vez que nos falamos foi na casa de um amigo, onde ele ficou falando pra mim com um ar de superioridade. Saí dessa vida de videogames. O cara deve ter segurado pra não rir muito, viu, mano? Isso aí. Agora eu trabalho. Como se isso fosse uma grande conquista. Falei pra ele que já estava na hora. Putaria, mano. Mas o cara tem que analisar realmente pro Isaías, é uma conquista zona grande. É verdade. O próximo, só lembrando que se o Pitoco ver esse cash, né, já que ele tá correndo todo dia lá com o Marquinhos na pista do Hiper, manda o Marquinhos ouvir o programa e marcar pra gente gravar, né, com o Marquinhos. É verdade, cara, o Marquinhos tem que marcar a presença, né? Marquinhos ali é um cara que tem boas histórias, né, cara, ali da época da locadora e tal. Pois é. Vale marcar um cast com ele ali. O Marquinhos é tão lendário quanto o Jim, né? Do próximo cast. Pois é. Aliás, do próximo e-mail aqui. É, negado, beleza. Quando vi esse cast, nem acreditei. Mas vocês esqueceram de falar que ele foi abusado sexualmente. Que isso? Palmeira. Ei, meu Deus do céu, cara. Os caras estão de sacanagem mesmo. O campo do Parfumeiro era um campo de terra, né? De futebol, meio baldio, que tinha nas proximidades do bairro, né? Putaria, isso aí. Essa história aí eu não conhecia, não. Do abuso sexual, mas... muito provavelmente pode ser verdade, né? Não, ele diz aqui como foi aqui, olha aí. Dizem as lendas que a galera ameaçava ele com tijubina, que era uma espécie de lagarto do mato, todo colorido. Se ele não desse o caneco, eles jogavam nele. E ele tinha um apelido de tijubina. E também, né, cara? Isso aí que a gente esqueceu, né, cara, de contar essa história aí. O tijubina, eu me lembro que teve um tempo desse que os Isaías tinham esse apelido mesmo, de tijubina. É. Agora eu não sabia dessa origem, não. Essa origem aqui é meio pesada. Também não falaram da carteira do meu irmão. Ele roubou lá de casa. Tá aqui o aí aqui o Dinho justifica que deram um descuido e foi foda o mas é putaria, né? Com o Isaías dentro do domicílio, o cara deixou uma carteira de bobeira, mano, em cima da mesa. E é foda, né, Diva? Deixa a carteira lá, velho. E o Dinho aqui encerra com a frase clássica dele: valeu, galera, tudo ok, vamos embora. Vamos embora, né, cara? Que o cast tá gigante aí. Acho que o Batman ali é um herói altamente icônico, né, cara, dos quadrinhos ali. Mais de 60 anos de história, né, do cara. Para pra pensar, o primeiro que apareceu, o primeiro super-herói que apareceu, foi em 38 com o... Super-Popeye. Quê? Popeye. Popeye. Porra, vai, acabou a seriedade. Não, foi Super-Homem, cara. Na revista Action Comics, é, se não me engano. E foi lançado. E foi, começou a Era de Ouro, né? Sim. Aí os. Foi em Action Comics. Aí saiu no Action Comics 01. Depois apareceram uma. Como se fosse uma concorrente, que foi a Detective Comics. Aí que lançou pela primeira vez o Batman. Bom, o é. Batman era fraco pra cacete. Mas era coisa pouquinha, cara. Foi com a gente, empresários corruptos. É. Não mudou muita corra, não, né? Tu tá dizendo que ele é fraco, não mudou muita corra, não, né? Então. Não, que isso, porra. Não, tô dizendo, eu digo fraco porque o foco dele era mais empresários. Né? Eu combatia diretores do crime, até então não tinha ninguém barra pesado pra aparecer com ele, né, cara? Até então não tinha, digamos assim, um inimigo à altura. Enquanto isso, eu tô lançando e começando a lançar muito personagem, né? E chegou o ano de guerra, né? Quando chegou os anos de guerra, aí complicou a coisa de vez, né? Os caras começaram não só combater a propriamente a guerra como si, como também personagem. Tem uma série bizarra, bizarra que aconteceu, é. Que no começo dos anos 40, se eu não me engano, o Super-Homem consegue pegar Hitler e Mussolini e levar pra Liga das Nações pra fazer o julgamento, cara. Isso, caraca. É famoso, e a galera bafa. Hoje porque fugiu totalmente do contexto. Enfim, mas... né? Não, mas o Batman, desde aquela época ali, ele foi alvo de séries, né, filmes. No cinema também o pessoal sempre quis levar o Batman, né? Tanto que a primeira série que surgiu foi aquela do Adam West, né? Não foi, cara. Fala West? Faroeste, ô. Que Faroeste, ô. Ô, Manuel. Foi em 1943, meu camarada. Caraca. Em 43, saiu. Foi uma série cinema que chamava, certo? Que deu quase mais de 200 minutos de edição. Isso é. E a roupa do Batman era roxa. Quem? Eu tô falando sério, porra. O Batman era roxa, cara. É roxa ou a putaria? É pra as porradas que ele levar, mano, pra ficar roxa, aí já fica, né, camuflado ali, né? Aquele Batman ali do Adam West, cara, o Neto chegou... Já teve um tempo que o Neto começou a baixar esses episódios do Batman do Adam West. Que era dublado, né, pelo Hermes e Renato. Não, pelo amor de Deus, não tem respeito. Feira da Fruta. Todo mundo... Só vira esse... É um looping. Todo mundo fala Feira da Fruta, Feira da Fruta, Feira da Fruta. Mas ali... Porra, tem muito mais coisa, cara. Acho que o que ficou... Tira, a gente tem um pulo muito grande, que teve outros personagens, teve de 55, teve um Batman em 49, tá? Em 49 ele é muito bem. Esse foi o primeiro Batman que me chamou a atenção, porque era já um pouco mais violento. Teve um Marco também, que peraí, 49? É isso. Teve um 44 e 49. Teve duas séries cinemas que saíram, 44 e 49. Não, mas era filmes ou era... Série cinema. Como é que chama série cinema? Eles pegavam seriados e dividiam. Né? Aquelas matinhas. Isso, aquela matinha que criou Spielberg. Steven Spielberg foi criado, entendeu? Olha aí. Entendeu? Saiu essa série cinema e foi enquanto isso, o quadrinho fazendo na parte dele, né? Botando pra quebrar. Teve uma de 50, um período de 50-50, mas o que mais marcou mesmo no período dos anos 50 foi o do Super-Homem, daquele cara que foi assassinado, o Jorge Rives. Olha aí. Ele foi assassinado pela máfia, né? Aí rolou um tempo, foi aquela confusão. Lembra dessa história? Esse apareceu na televisão. É aquele que quando ele pulava, ele levantava o voo pulando. Ui! Era horrível. Foi o primeiro que foi finalmente. Aí que aconteceu? Teve algumas séries que foram digitalmente coloridas, mas a roupa era horrível. Era amarelo com verde, preto com outra cor, pra exatamente dar o efeito cinza. Mas depois o pessoal, o computador digitou e apareceu muito tempo na Globo da madrugada. Pra as pessoas com meu pai assistir, entendeu? Aí, digitaram... Não é horrível, não. Amarelo com verde é Brasil, cara. Não, pô, tá que pariu. Não, diga, saiu do amarelo com verde, mas não é bem assim. Foram cores que faziam. Como é que chama? Dualismo legal no cinza, né, pra ficar, porque era preto e branco, né, você tem que lembrar isso, né. Mas o Batman do Adam West, cara, é Chaves total, né, cara, puta que pariu. Aí vamos de novo ao respeito canônico à série 76, rapaz, é, porque... É uma série do cacete, auge da era hippie, cara. Fizemos um pulo aí, vamos deixar de falar das outras séries e vamos direto ao assunto. Teve muita sacanagem no quadrinho, que, pelo amor de Deus, foi a época que o auge também era de preta, né, que apareceu também, né, cara, teve aquela parada de chamar o Batman de gay e tal, não sei o que, surgiu aí, né. Não foi, isso foi dos anos 70. Nos anos 60 até todo mundo falava tanto que era gay, não. Porque tanto é que... Não, o negócio ficou mais nos anos 70. Começaram a desmistificar mais essa história. Mesmo tendo alguns deslizes nos anos 50 e 60, do tipo assim, o Dr. Brainiac que chegava e aí todo mundo pensava na mulher, o Batman pensava no Robin. Não, Giovanni, mas o Batman do Adam West tinha bate-prancha, cara. Puta, não, mas é de novo. Abate prancha. Mas surfava, velho? Surfava vestido com roupa. E tinha uma roupa específica pra praia, era foda. Ô, sériezinha do cão, meu irmão. Caraca. Agora tinha coisas iconoclásticas lá. Teve coisas que marcou. O PayPal, aquele negócio daquelas as palavras que apareciam. As máquinas, as bugigangas do Batman ficaram muito fortes, porque o Batman tinha um Batbolt que funcionava, tinha um Batcopter que funcionava, o Lico Futura. Que ele foi adaptado para se transformar. Funcionava, até hoje funciona, tanto é que é considerado o carro mais rápido dos Batmóveis. Como? Depois que saiu o Tumbler, como? Era o mais rápido. É, mano. Tinha. É. Como é que é? As coisas ali do Batman de Adam West funcionaram, tudo, é verdade? Tudo é funcional. Ei. Tudo. Que é? Até a moto dele era uma moto adaptada, uma moto americana, uma Índia, com um controller em que ele era lançado, o Batwest era lançado nele, cara. O cara se lascava tudo bem, cara. Era aquele. O Batwest vira e mexe, ele teve um caso, eu tava vendo uma vez o seriado dele e falou, não tinha dublê, era eu, pô. Não tinha dublê igual a mim, tinha pô, não, mas pra mim, não, quando disparava, eu mandava com o carrinho com tudo, porque dentro da moto tinha um carrinho, tchá, soltava ele, se lascava toda vez. Mas essa série aí é bizarra demais, cara. Não, e outro, eu jogo, né? tu que é um cara entendido, o Adam West, ele ficou daquele jeito. Sim. Depois que ele fez o Batman, ele já era meio esquizofrênico. É, já era esquisito bem antes, meu rei. Só que soltou as Deus me perdoa. Ele ficou mais à vontade. Gostou de sair. Soltou as frangas com o Batman. Aí por quê? Iconoclastia. Porque naquela época você tava começando o auge do Pup, daquela auge do período Margarida, era de Aquarius, a influência do era hippie. Então eles deixaram mais pop o Batman. Deixou de ser um cavaleiro das trevas pra ser um cavaleiro gente boa. E os tinha então, aquela parada dos escoteiros, né? Essa parada de eles. Tinha, cara, era. Não, mas pior, foi quando chegou a fase Super Amigo, foi de fuder, cara. Até então. Enquanto chegou naquela fase dos Super Amigos, meu irmão, ali que lascou tudo de vez, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas antes de chegar lá na fase Super Amigos, o que aconteceu? O Batman, ele teve uma importância também por causa disso. E foi aí que realmente criou a Batmania. Tanto é que o símbolo mais famoso, que começou pesadamente, ficou famoso, foi exatamente com o símbolo do Adam West, aquele do peito. Ele que era o símbolo do Batman, né? O rostinho dele e tal, a capazinha. Agora, era ridículo, sabe uma coisa? Que eu sempre ficava assim, pra que sobrancelhas da máscara? E aquela sobrancelha bizarra, né? Em forma de S. Tem duas sobrancelhas! Eu falava, que porra é aquela? Cara, eu ainda vou entender. Não consegui aceitar, cara. Não, mas há de se convir que a série do Adam West tem a melhor música de abertura de todas. Tem, tanto é que tem. O cara que fez, não lembro o nome do cara que fez agora, mas é um cara que era famoso na produção. É os ícones, é a música, os carros. O carro do Batman, aquele Nick Futuro, até hoje é idolatrado. É o do Adam West, que é aquela música, né? Exatamente. Ah, meu Deus, esse foi o Manuel. Ai, Jesus. Puta que pariu. Não, o Neto, ele começou a assistir essa série e ele começou a me passar os episódios, né? E aí eu assisti, puta que pariu. Porra, é essa daí, cara. Puta merda. Tirado, quanto disso? Não, ali, puta merda, cara. Meu Deus. Eu também me lembro de tu ter dito que achou irado. Aquela velha Joel aí, é uma referência, né, cara? Cara, tô tentando lembrar o nome do cara, cara. Foi do Batman do Adam West, ele criou aquele negócio de bate não sei o que, né? É, bate sinal, bate não sei o que, bate corda, bate computador. O computador era aquele. Telefone, né? Bate telefone. era famoso também aquele negócio do tá escalada. O Santa, né? Não, a escalada. Santa dúvida, Batman. Eu não esqueci e tal. O Santa, puta merda. O negócio da escalada, como o Neto falou aí, puta que pariu, cara. E a escalada sempre tinha algumas pessoas anônimas da época. Sempre tinha alguma personagem famosa que aparecia. Apareceu o Jerry Lewis. Parece o tropeço da família Adams. Tropeço? Lembra aquele tropeço da família Adams? E aí? Tá sério, parecia, pô. Parecia. Caralho. Tropeço é celebridade, mano. Claro, na época era, pô. Era da mesma produção, né, cara? Então, como é que chama? Como é que chama? Ele era da mesma produtora de cinema, então ele era um produtor de série Adams, então aparecia, né, cara? Olha aí. Entendeu, mas cara? Aí. Mas aí, então. Chama... Ah. Foi importante. Agora, bate escalada ele... Agora, imagina uma corda fininha, os dois subiram com aquela posição. O Batman. O Robin na frente e o Batman atrás. É, meu Deus do céu, não tem jeito, não tem como tentar defender, não. Não dá pra defender, vai, mano, eu escolhi. É, vamos dar mais um pulo. 78 foi um marco. É. Por que 78 foi um marco? Mataram o Robin. Porra, mataram o Robin, mano. Não, eu tô falando assim, seguinte, foi o primeiro grande filme bem adaptado de quadrinhos. Não foi X-Men, não foi nada, não. Foi Super-Homem. Aí é foda, né? Então foi o... Não, pô, Superman, cara. O Superman, o tema de John Williams, produção do Máquina Mortífera, né? Do Mel Gibson. Mel Gibson. Gibson, pô. E a presença iconoclástica do Christopher Reeve, né, cara? Danny Glover. Danny Glover, puta merda. Falou que é um perigo, cara. Alguém dá um remédio pro Manuel. Por que 78 foi importante? Porque foi... Aí enlouqueceu. Fraqueza, melhor filme, né, cara? E é considerado um dos melhores filmes de herói até hoje, né? Mas eu concordo com o Giovanni, cara, que é um marco grande, porque até então realmente o que você tinha de referência era o Batman. E era levemente escrachado, né? Quando chegou... Levemente não, era muito escrachado. Você tá sendo muito político, Neto. Como sempre, você é o nosso cérebro da nossa, aqui do pod aqui, você tá sendo cérebro, o seu contraponto, mas era muito escrachado, amigo. Era pouco, não. Piorou mais ainda quando viu o Super Amigos. Aí fodeu de vez mesmo. Aí que acontece? Homem. Aí tinha os trapalhões esculhambando o Batman, menino. Não, mas os trapalhões eram massa, cara. Melhor aquela Batman Dedé, né? Pô, aí, entendeu? Olha, era o Super-Homem, o Super-Homem era o Didi, o Batman era o Dedé, e o Robin era o Zacarias, e o The Flash? É o Mussum, ó. Vezes o The Flash era o Mussum e vezes o Mussum era o Fantasma, né? Também. Agora, o melhor Fantasma interpretado até hoje foi do Mussum, cara. Eu também gostava do Didi como um elástico. Parado, mas... Não, mas foi o melhor. Até hoje, considerado, até hoje, muita gente até fala, mais antigos e mais novos, considerado o melhor, até hoje, os melhores intérpretes do super-heróis foram os trapalhões, cara. Mas eles culhambaram, mas olha, o que Didi botava pra quebrar no Dedé, cara. Foi ali que aumentou mais a sacanagem entre os brasileiros sobre o Batman. Botava o Dedé e o Robert Zacarias, aí sentava o pau, né, cara? Aí eu concordo, eu acho que no Brasil um dos maiores causadores de ser foi os trapalhões mesmo. É, foi. Botou pra quebrar, meu irmão. Os caras, e pior que a gente gostava, cara. Dentro daquela inocência. Realmente, o primeiro filme do Super-Homem foi o que trouxe um pouco mais de seriedade, né? Pros filmes de quadrinhos e tal. Não, ele realmente. Primeiro que foi considerado uma coisa à parte, né? Primeiro tinha que ser uma grande homenagem. O primeiro super-herói que apareceu foi o Super-Homem, cara. Merecia alguma coisa de nível. Tanto é que até hoje ninguém consegue superar. O Batman conseguiu. E o Christopher Reeves, perfeito, né, cara, no filme. Cara, aqui é o seguinte, se você pegar assim... vamos lá, porque é o seguinte, se você olhar bem a compreensão física do cara, de 1,92m, 93m, se não me engano, cara. Queixão quadrado e olho azul, cara, é o padrão do super-herói. Ele servia até pra fazer o Super-Homem, cara. Até o Batman fazia. Até uns amigos meus brincando. Porra, se ele tivesse vivo, ele faria perfeitamente o Batman do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que sim. Pior que é, cara. É, faria mesmo, cara. Eu cara, acho foda. Não, Adô, não acho não, ó. Mas ele... Eu não acho não, ó. Por que, Manoel? Por que você não acha? Não, mas não, o Christopher não, Reeve, não. Cara. O Christopher Reeve vai ser sempre o Super-Homem, cara. Ele, a cara dele ali é de Super-Homem, bicho. Não tem. Eu vou, olha, cara. Eu sou fã do Batman. Eu tenho muitas maquetes do Batman. Isso não mito pra ninguém. A cara do Christopher é a cara do bonzinho, mano. Como é que é verdade. É a cara das trevas, mano. Super-Homem, cara. Mas isso é das trevas nunca, mano. Tá doido, mas né? Se for olhar nesse lado, também tem esse lado também. Ele não tem cara de bonzinho, realmente cara de bom rapaz. Agora, não mito, cara, a das minhas maquetes mais caras que eu tenho é do Super-Homem do Christopher Reeve. Foi um investimento que eu fiz com muito carinho, que saiu uma edição especial do Batman, do Action Figure, inclusive tá exposto lá na Art Toys, certo? Porque eu acho que merece ser visto por todo mundo. Foi um trabalho artístico excepcional do cara que fez isso, é um grupo de artistas japoneses. Gente, eu ia dizendo chinês, é um grupo de chineses. Chinês também, foram chineses e japoneses, foram os dois que fizeram. E tem uma turma boa na China, cara, que faz o trabalho. A Hot Toys, ou melhor, da Hot Toys alimenta os caras com arroz e saquê. Tem um pouco mais de comida. Em 89 apareceu lá o Batman, né? Do Tim Burton e tal. Aquilo ali que é legal, né, cara? Eu acho legal, então, cara. Vamos filme. Lá, cara. Porra, ah, vamos não, lá. eu fiquei puto. Ficou puto, porra. Neto, ficou puto, cara? Eu fiquei porque eu era a favor do... Eu sou contra o cara não poder mexer o pescoço. É? Ah, ele cagou, pá. Lá vai começar a polêmica. Mas eu acho legal, cara, aquele filme ali. Posso falar da ótica de quem estava na época, cara? Veja só. Eu assisti filme no cinema. Não me chame de velho, por favor. Tá, eu assisti no cinema. Cara, e agora é o seguinte, eu saía daquela emoção do Frank Miller, cara, que tinha feito o Batman Beleza das Trevas, que foi uma porrada no sentimento. E assim mesmo o Tim Burton pegou leve quando fez o Batman. Ele deu aquele afecto gótico, era o mais pesado que tinha na época, e tinha que ser comercial, então pegou todo mundo de surpresa o Batman dele, né? E pegou mais de surpresa ainda foi o Coringa, o Jack Nicholson, cara. É, Jack Nicholson, que quem ia fazer o filme era, tava sendo cotado o Robin Williams e o William Dafoe também. Eu lembro na época. Pesado. Não, mas é porque ele tava em alta, porra. O Robin Williams na época ele tava muito famoso na época. Mas por quê? O Jack Nicholson fez uma manobra inteligentíssima, né, cara? Chegou pro pessoal e falou: ah, tudo bem, não precisa pagar meu salário, só quero a participação dos lucros e dos resultados. É, pois é, ele levou 60 milhões de dólares, cara. Isso em 1989. Eu me lembro, cara, que quando esse filme saiu, a capa da 7 do mês foi dizendo que o Jack Nicholson era o ator do ano, mano. E o bicho com a maleta de dólares, de milhões de dólares na mão. Pois é, cara. Agora. O que aconteceu com ele aconteceu com o Heath Ledger, né? Ele mesmo falou. Depois que ele saiu. O maluco, né, cara? Ele... Nossa senhora! Teve que fazer tratamento de fúria, brigou com todo mundo, se envolveu com bebida, não sei, com droga, não sei. Mas foi um período, só não fez, acertou mais nenhum filme, separou, foi uma confusão do caramba, cara. É a maldição do personagem, cara. Sabe que quem ia fazer o Batman no lugar do Jesus? Quem pediu pra fazer o Batman quando o Tim Burton começou a dirigir o filme era o Adam West, ele pediu pra fazer o Batman. Foi, mas só que ele não era, não tinha nada certo. E outra, né, pra variar aquele lado bizarro do Tim Burton. Não. Vou botar um cabra que acabou de fazer um filme comigo. Michael Keaton. Vem Michael Keaton que acabou de fazer o Beetlejuice. A tua porra, cara, foi tanta da reclamação, cara. Que porque o cara era baixo, magro e não tinha nada a ver, né? Tinha o cabelo crespo. Era o Beetlejuice, mano. Porra. O problema não foi o cabra baixo pra baixo, não. O problema foi exatamente isso. Ele fez o Beetlejuice, cara. Mas tu vai fazer o Batman, cara. E o Tim Burton alardeou pra todo mundo que ia ser Dark. Ia ser dark. Aí vai, solta aquela loucura, né? Porque agora eu falo, se ele botou o no caso do Michael Keaton, porque ele não tinha o Johnny Depp, se não tinha o Johnny Depp, que ia fazer o Batman. Vai por mim. Não, inclusive, eu não duvido mesmo, não. Mas é legal, aquele primeiro filme do Tim Burton é legal, cara, o Batman. Inclusive, tem o Batmóvel mais icônico, né, da série ali. Aquele isso, Batmóvel ali do então, primeiro icônico, filme. Icônico, assim, em termos de construção, é o de 66, que pegou fama. Agora, de cinema... É esse aí. É o do Keaton. É o projeto de Aston Furster. É o cara que não só projetou o carro do Keaton, como também toda a Gotham. Todo aquele projeto de Gotham foi dele, cara. Ele projetou. Agora o carro. Gotham é irada nesse filme. Agora a Gotham do cara, do Tim Burton. Principalmente do primeiro filme, não do segundo. Mas do primeiro filme achei excepcional. Achei excepcional. Era bem trabalhado. Todo mundo comentou. O cara era um designer. Era arquiteto e designer. Juntou com a mulher dele pra fazer o filme. Se não me engano, acho que não sei. e com o dedo do Button em cima, do Tim Button em cima, trabalhando nisso, né, cara? Ele tinha feito o Beetlejuice, esse cara tinha feito, foi o projeto, foi desenhista do Beetlejuice. Aí, infelizmente, era uma pessoa depressiva e suicidou-se. Olha, tem uma informação boa aqui sobre o filme do Batman aqui pro Manel. Diz, lá vem bomba. Sabe, Manel, que... Mulher gato, a gente ia pousar nua. Não, quem ia fazer as músicas do Batman do Tim Burton era o Michael Jackson. Olha aí, tu me diga que o Manuel é fã do Michael Jackson. Yeah. É, lógico que eu sou. Dança Billie e tudo mais, dança Billie Jean e tudo mais. Soberano da música, mano. Puta que pariu, mano. Não, e a música do filme do Tim Burton também é icônica, né, do Batman. Não, porque legal. É o seguinte, ele foi inteligente. O Tim Burton pegou Turma Nova, chamou o Danny Elfman, que tava em auge, tava saindo já da tinha saído do Ono Boico, tinha uma banda dele formando Ono Boico, e ele voltou, assim, ele focou mais essa parte de trilha acidental, e hoje é mestre. Você tá precisando de uma trilha sonora pro contrário de Danny Elfman, né, cara? Porque foi a fase de todos os roqueiros que saíram. Que você, por exemplo, Danny Elfman saiu da banda dele e começou a trabalhar com trilha sonora. Stuart Copeland, que era do The Police, também saiu da banda dele. Porque houve um hiato aí, porque o tempo aí, o famoso mestre John Williams falou, dá um tempo aí. Aí deu uma parada mesmo, ele deu uma parada de fazer. E aí começou a aparecer essa turma nova, né? É também, muita, né, gente, cara? Depois de Super-Homem, de Star Wars. Porra. Cara, dá um tempinho. Pois é, né? Vou dar tempo pros meninos trabalharem, né? Aí foi mais ou menos isso que ele fez, né? Ah, eu acho legal os dois Batman do Tim Burton, cara. O Batman Retorno eu também acho legal ali, o pinguim ali. Agora, vocês viram uma coisa que pouca gente aceita? Não sei se vocês concordam, o Manuel vai dar 2 metros de altura. Vocês entenderam qual é a mensagem que ele passou em relação à Mulher Gato? Eu só fui entender há pouco tempo atrás. Okay. Trocando ideia com um amigo meu. Qual foi a mensagem que ele passou dela? Eu nunca refleti profundamente sobre isso, não. Ela é morta. Ela é um zumbi. É isso, cara. Pois é. Você analisar... É, porque eu vou explicar pra ti. Zumbi. Porque veja só. Se você olhar bem... É das calças, tu quer dizer. Oingo Boingo, lembrei a porra da banda. Pronto, Oingo Boingo. Agora, aí. Oingo Boingo é massa, viu? Eu tenho CD dele até hoje. É uma música dele que é irado. Aquela assim, ó. Fom dom den den dum dum den dum dum den den dum dum den. Eu tenho, depois eu passo o CD pra ti, cara. Olha aí. Eu tenho The Best of Oingo Boingo e os 3 ou 4 filhos de colofástica dele. Qual é a dessa aí da Mulher Gato Zumbi, cara? Não, que existe uma... Depois de um certo tempo você faz. Porque se você observar bem, ela morreu, foi ressuscitada e ficou numa condição transitória entre a vida e a morte. E não tem a teoria egípcia que diz que os gatos não são aqueles que levam a mulher para a vida ou a morte? Então os gatos são as pessoas que conduzem para a teoria egípcia, né? Uhum. Foi até bem um pouco detalhado naquele filme daquela louca da mulher gata que a Halle Berry fez. Só que mas tem um detalhe aí mesmo. A mulher gata, ela no filme do Batman lá do tempo das catatumbas... Meu Deus. Ela leva uma queda. Teoricamente ela morre gato, realmente, né? e os gatos é que ressuscitam ela, praticamente. O rato de gato fica ao redor dela ali. Os gatos ficam lá lambendo ela e tal, aí realmente. É porque não tem nada a ver com a teoria da origem da Selina Kyle. Selina Kyle é mais ou menos o que o Nola falou. Por isso que eu tenho que dar o braço a torcer. Nola é foda, né? Por isso que ele fez a teoria mais próxima da realidade. Tanto é que aquela Selina Kyle é totalmente ano 1 do Frank Miller. E o Danny DeVito que fez o Pinguim, né, cara? Também. Eu, Jesus Cristo. Eu achei. É do caramba, papel da vida dele. Foi o papel da vida dele mesmo. Pior que foi, cara. Ele foi um pinguim, porque o pinguim. O pinguim anterior, acho que vocês lembram. Lembra do mentor do Rock? Do Rock? Foi não, mano. Mickey? Não, exato. Ele foi. Caraca, eu digo pra ninguém, ele era o pinguim da série 66. Meu Deus, foi. Então todo mundo tinha aquele ali como o melhor pinguim que teve. Aí veio o pinguim do Danny DeVito, que nas suas proporções foi um bom pinguim. Eu só não aceito aquela porra daqueles pinguins com foguete nas costas, os pinguins gigantes fazendo enterro dele. Sem tocar neles. Só eu. Fora isso, dá pra levar, né? Agora, as patinhas do pinguim ali, a comédia. Não, mas a origem... Não, agora tem cenas que... Se você pegar assim, cenas pra lembrar. A lambida do Batman, é pau. Ela puxando mesmo. É pau mesmo, com certeza. Aquela explodida a loja do cara e gira pro cara, meau e bum! Meau. É legal. Bum, explodiu. Ela engolindo o passarinho. Lembra quando chega, tá comendo um passarinho, o cara bate a boca... Terror, cara. São essas coisas que as pessoas, a turma do que troca ideia sobre relação ao Batman de 92, que tem certeza que ela, na verdade, é um morto-vivo, uma morto-vivo. Por isso que ela levou o baile e não morreu. E outra coisa que eu acho legal do filme: primeiro, o trabalho do artista, que foi do Arthur Fuchs, que foi muito bem homenageado. Quem não lembra a cena do baile, pra mim é ícone. Que todo mundo tá máscara, só não tá ele e ela. Todo mundo tá com máscara, só os dois não estão com máscara. Porque todos os dois têm uma outra vida, né? Tem outra representação, né? E o auge da interpretação da mulher gata, né? Da Michelle. Michelle Pfeiffer, ela estava no auge, Michelle, cara. Michelle. Meu irmão. O pinguim originalmente. Ah, então... o meu braço apertou uns 30 centímetros. Oh, originalmente. Boa, originalmente o pinguim, ele não é um mafioso, não, cara. Nos quadrinhos. O Cumberbatch, ele sempre foi um segundo ali de mafioso, né, cara? Mas ele ali teve que... Porque... Ele ficou para bizarro o Tim nesse filme, cara. Exato, pro Tim Burton, ele queria um personagem bizarro, pô. Ele puxa e forçou uma barra pra aparecer o pinguim, cara. Agora você não acha que esse filme aí tem uma cara de Natal, não, mano? É, verdade. Ele foi feito na época do Natal, ele foi lançado em dezembro. Mas ele é no Natal ali, né? Ele foi lançado em dezembro, pô. Foi lançado em pleno dezembro, cara. Eu lembro também que saiu em novembro, no Brasil, né, pra gente. Saiu em novembro, cara, pra rolar todo dezembro, cara. Eu lembro. Realmente ele se passa no Natal mesmo. É, no filme também é Natal, então... Não é isso, não, porque que é coisa mais bizarra que tu fazer um filme do Batman? Coisa só passa na cabeça de Burton mesmo. Fazer um filme bizarro do Batman. Já sabia que ia fazer o Nightmare Before Christmas, né? Que já fez o Estranho Mundo do Jack, já sabia que ia soltar ali, né, cara? Pois é. Não, cara, mas o Batman ali do Tim Burton, os dois Batman, ele é. São bons filmes, cara, porque, querendo ou não, ele foi indicado ao Oscar, né? Os dois. Não, não tô dizendo, cara, pra aquele contexto daquela época que tava começando o período gótico, todo mundo estranhando. E outra, porque os anos 80 foi usando do metal, né? Então tá aquele metaleiro cabeludo. De repente, na virada dos anos 90, começou a parte dos góticos, começou a parte que apresentar a parte dark, e aí Tim Burton misturou com o pessoal. Por exemplo, tem uma música que eu adoro muito daquele filme, que eu sou apaixonado, que é Face to Face, da Siouxsie and the Banshees. Ela era vocalista da Siouxsie, era vocalista da Siouxsie and the Banshees, casada com o vocalista do The Cure. Na época do The Cure, o cara na época do The Cure parecia exatamente, lembra do Sandman? Pois é, parece. Foi a época que começou a aparecer o Sandman, 92, 93 no Brasil. Por quê? Foi a época dark, cara. Começou o processo dark mesmo. Foi tanto é que começou a cor, o escuro ser mais presente, cara. Primeiro Batman ali, ele ganhou o Oscar por melhor direção de arte. E o Globo de Ouro foi pro Jack Nicholson, cara. O primeiro filme. Que acho que até hoje, na época do Oscar, houve uma injustiça. Ele merecia ganhar. Só que a turma acho que ficou com medo de dar. O segundo Batman, 92, o Batman Retorno, cara, ele só perdeu porque o Drácula de Bram Stoker tava concorrendo, né? Aí não dá, né, cara? Mas ele concorreu ao melhor filme, viu? 92 concorreu ao melhor filme. O Batman Retorno? Não, não concorreu, não. Tô falando merda. Caraca, é isso, cara. Melhor filme. Nenhum dos dois Batman concorreu. Mas eu acho que do Nolan vai. Esse do Nolan agora vai. Digo ela abaixo, vai. Em 95 a gente teve, infelizmente. O Batman. Não, vamos pular 95, 96. O Batman Forever. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não, tudo bem que o Forever ainda deu pra levar, né? Agora... Foi Robin, né, também. Enquanto a gente suspeitava que em 1966 o Batman era esquisito, chutaram o pau da barraca em 95, 97, cara. Mas o Schumacher, não sei o que foi que ele fez, cara. É, o cara botou Batman com mamilos, cara. Jesus. Já o Schumacher, não sei o que foi, cara. Não, o problema não foi o Batman com mamilos. Como é que você vai adotar um cara com maior de idade, de cara? É, pois é. Pegou mal. E ninguém tira a onda. Também eu não gostei, não. Esse 95, 97? Como é o nome daquele ator que fez aquele Batman? O primeiro. Val Kilmer. Primeiro foi o Val Kilmer e o segundo foi o George Clooney. Val Kilmer, mano. É o pior Batman que eu já vi, mano. O George Clooney até tem estilosão de Batman, mano. Ah, ele é simpático, né, o George Clooney? Pois é, mano. O Val Kilmer. Posso ser sincero? Nenhum dos dois, cara. Até o Michael Keaton era melhor do que ele pra interpretar. Porque o Mandel fazia... como Batman, cara. Pronto! Botava em 95 o Manel vestido de mamilos com bundinha. Ai, meu Deus do céu. 97, cara. Eu me lembro que eu assisti esse filme no cinema. E aí quem me levou foi o meu pai, né? Era criança ainda. Aí, assisti o Batman no cinema e tal. Aí, quando seu começou. Pai pagou o maior amigo da paróquia. Quando começou aquela cena, cara. Pô, bunda do Batman na tela. Puta merda. Olhei pro meu pai olhando com a cara assim pra mim, cara. Você lembra, agora é o seguinte, quem é que lembra qual é a frase, qual é a frase que aquele babaca fala, que o Robin fala? Pouca gente lembra. Eu tenho um Batcard. Não. Batcard é... Na cena em inglês saiu Cauabanga. Puta que pariu. Cauabanga? Foi Cauabanga. Ah, mas isso aí... Descendo do espaço, lembra que eu tô descendo em cima da missão deles lá? Cauabanga! Mas isso é o Eternamente, né não, mano? Também é esse. Esse é Batman da Tartaruga Ninja. Exato! Aí na tradução, não sei se foi um dos dois. Olha, eu tenho tanta raiva que eu nem vejo demais, não sei quem é um que é o outro. Agora, a única coisa que prestou naquele filme do 95 foi a Nicole Kidman. Foi a Nicole Kidman. Carrie, cara. Como que ela tava louco, cara. Ah, não prestou não, cara. Foi péssimo, cara. O filme, olha, você tem uma ideia, eu como fã do Batman, como é que o cara entra na Batcaverna sem nenhuma resistência e dispara o alarme, a primeira coisa que faz é subir o Batmóvel? Não, cara. Não, não, não. Essa a casa do Joel aí, a negada entra, ela é rascada. Faz o que quer, leva tudo. Porra, vai te lascar. O Jim Carrey, quando ele foi chamado pra fazer o charada, ele comprou uma bengala e ele começou a treinar os movimentos em casa, né? Daqueles movimentos que ele faz ali com a bengala. Ele quebrou vários objetos dele da casa dele, cara. O bicho é maluco mesmo. Jim Carrey foi uma escolha acertada. Eu acho. Não, eu acho legal, cara, o Jim Carrey ali com charada. Eu só não gosto. Charada, pra mim, é o charada de 66, já que é pra falhar. Aquele charada de 66, sim. Charada da série de 66, ele sim. Esse cara sim foi um exemplo excepcional de personagem. Didi. Didi ia dar tempo pra dar uma olhada no Google aqui, entendeu? Não, agora, Giovanni, se tu pegar o contexto do filme completamente, o Jim Carrey foi o melhor mesmo ali do filme, cara. Não, daquela bomba que tava ali. Aquela bomba. Eu só não gosto ali do Tommy Lee Jones como duas caras, cara. O Tommy Lee Jones tava mais perdido que segue tiroteio, não sabia o que fazer, cara. Ele tava desesperado, e porra. E ele tava meio que imitando o Jim Carrey, né? Que ele tava tentando fazer aquelas caretas e tal, né? Não, a história é famosa. Tava desesperado, não sabia pra que lado vai. Aí um olhou pro outro, o que que eu faço? Ele imita o Jim Carrey. Vai na vibe, vai, segue o cara. Nesse ponto ele imitou bem, pra um cara da idade dele, ele conseguiu. Frank Gorsh, nome do cara. E outra parada, cara, eu não sei o que a galera tem com o Robin Williams, cara, que a galera queria colocar ele como charada ali também, cara. Eu não sei o que a galera quer com o Robin Williams, olha, cara. É porque acharam ele muito parecido quando ele interpretou o Pat Adam. No mínimo. Não, porque como eu achava que era que o charada era um papel, assim, um papel caricato por causa do primeiro Hitler, que foi o Ronis que fez, né? O Frank Gorshin que fez. Que fazia, inclusive, vários papéis de vilão. O que aconteceu, cara? Não, vamos fazer uma referência ao passado, né? Só que não deu certo, né, cara? Não tem nada a ver aí. Aí, quer queira ou quer não, o Jim Carrey pegou os personagens que ele já tinha, que foi exatamente o Ace Ventura, e transformou no charada. Com bengala. Com bengala. Cara, tudo bem, deu estilo e tal. O próprio Joe Schumacher ficou com pena de matar ele no final, né? Porque ele matou duas caras, mas mas ele não matou, cara. Agora, pior de tudo, cara, vamos ao Batman 97, Joe Schumacher. Primeiro. Aquele carro infernal, cara. A melhor coisa do filme é o Schwarzenegger, como o senhor falou. O Mr. Freeze usando pantufinha e charuto congelado. Tem a dó, meu irmão. Até hoje, o próprio Arnold Schwarzenegger se esconde de vergonha, cara. Quando faz aquele filme, pula. Isso daí foi forçada, meu. E desde que ele tinha feito o Exterminador do Futuro 1, ele tinha dito que não ia fazer mais nenhum vilão, né, o Arnold Schwarzenegger. E aí ele quebrou essa promessa dele no Batman e Robin. E aí o cara teve um ataque do coraçãozão fudido, né, ali. Mas é que tá, né, porque o Mr. Freeze, na verdade, depois se tornou um anti-herói, né, cara? É. Afinal, ele virou um anti-herói. Porque ele, por exemplo, ele salva o Alfred. Meu mão e porcamente. Agora, pelo amor de Deus, Batgirl. É. Sobrinha do. Sobrinha do Alfred. O Alfred é o maior costureiro do planeta. Que até roupa dá pra mim. Outra. Você faz um CD com todos os segredos do Batman, a mulher com duas digitalizadas descobre a senha. Vai pra puta do pariu. Não, chega. Não, mas... Ai, meu, Lúcio Fox, por favor, sujo das cremas pra não salvar, cara. Não, mas ali desde dessa época aí, a galera dava uma mexidinha ali no Batman, né? Porque o Batman ali do Tim Burton, quem mata os pais do Batman é o Coringa, né? No primeiro ali. E foi muita polêmica na época, porque teoricamente, Jack Napier não fez isso, né, cara? Muita polêmica na época e tal. Foi uma ideia boa, foi uma ideia, uma solução legal, mas quem encostava foi de quadrinhos, chiou, né? Foi aí que a gente começou a aprender a entender uma coisa na realidade do filme e outra coisa na realidade dos quadrinhos. Agora, atualmente as pessoas fazem buscar, mas o que aconteceu também foi o fato de usar armadura, né? É. Até então o pessoal não entendia. Cara, e hoje eu acredito que tem lógica. Os outros eram fantasia. O Tim Burton foi armadura. O do Clooney, do Val Kilmer, foi um pouquinho fantasia. Mas ainda tem uma cena famosa do fogo que ele protege ele. Lembra que tem uma explosão lá, ele protege ele. Agora do George Clooney, meu Deus, não deu pra aguentar não. Depois daquela armadura com detalhe cinza, aparecendo uma bicha transformada. Puta merda, cara. Aquilo foi bizarro demais, cara. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Nem Manuel aguentou. Só tem uma cena que o Manuel disse que gostou, que foi aquela da... do, como é? O bate-avião lá e tal, indo lá pra lua e tal. É, né, mano? Não, essa é de 89, porra, que eu passo na lua, é ícone, cara. Esse daí é do Tim Burton, né, esse aí. É ícone, cara. Não, mas esse tem também a cena que ele vai pra lua, não tem não? Tem não. Não, o que tem Batwing é a que tem do Val Kilmer, que é explodida pelo Coringa. Ela explode o Coringa, Coringa não, o Charada explode, cara. Ah. Nesse aí aparece ao mesmo tempo a Batwing, que era um Batwing e Batbolt. Foi o que apareceu, porque o Tim Burton fez no primeiro filme pra ser só o Batman, só o Batmóvel, o Batman 89, que é um clássico. E no filme 2, que foi o retorno, apareceu não só o Batmóvel, o Batmíssel, e também apareceu a Batwing, a Bat-Asa. E apareceu o Bat-Cartão direto, né? Bat-Cartão direto. Ai, meu Deus do céu. Jesus. É nessa época aí, Giovanni, tu tirou o teu? Posso falar a verdade? Tinha, cara. Na época, não se não ria, não. A Mastercard fizeram a loucura de sair com. Quem era fã do Bat tinha o cartão do Bat. Obviamente ninguém queria pagar esse mico, né, cara? Não, se fosse da minha época, cara. Eu tinha tirado. Se tivesse me oferecido, eu tinha tirado. Com certeza hoje eu tinha tirado, hoje eu teria meu bate-card. E a maior sacanagem, né, cara, porque tinha, assim, data de expiração aí, Forever, né? Forever, né? E o cara ainda vira pra você, não sai de casa sem ele. Puta que pariu, mano. É, não, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu falo um negócio, esqueci, ó, mano. Mas agora é o seguinte, cara, qual foi... Agora você sabia que ia ter, depois desses dois filmes, Joe Schumacher tivesse dado certo, ia fumar o terceiro, sabe qual seria o título? Batman Triunfante. Puta que pariu, cara. Batman Triunfante, ó. Batman Triunfante, pra cara. Pra tu ver como o personagem Batman, ele é tão bom, cara, que apesar dos dois filmes bomba aí do Joe Schumacher, ele tentou foder o Batman. Tentou foder o Batman. essa voz, cara, é foda. Eu, caralho, eu comecei a falar dentro do copo direto e a mulher pensou que eu tô doido. O cara que fala dentro do copo, é parei mesmo. É uma raio de internado, engraçado. Desde que o Joel Schumacher fez os dois filmes bomba ali, né, a Warner queria dar uma roupagem nova, né, pro personagem ali. Aí eles quiseram dar um novo ar ali pro Batman, fazer um reboot, né, cara, tava precisando, né, o personagem. E uma das ideias era trazer o... filmar a HQ do Batman no 1 ali. Mas, cara, uma coisa que tu... um amigo meu sempre insiste, o Thiago Siqueira sempre fala, pô, não precisa procurar, basta ler, cara, os gibis que já tá a resposta, já tá os HQ, já tô ali, cara. Pois é. As melhores tô ali, cara. Basta você procurar. Tanto é que no reboot que teve agora da DC, trabalho. Um dos que mantiveram histórias passadas foi o Batman, né? Uhum. Devido ter histórias tão boas no reboot da DC, dizendo, não, essas histórias aqui é as mais icônicas, né? Claro, a gente mantém, não precisa zerar na cronologia dele, não. E entre eles tá, né? O ano 1, Dark Knight. Não, então o nosso público, o público do Asila, tem um público forte da idade juvenil, né? A galera de 15, 18 anos. O pessoal que até, não sei se o pessoal costuma ler o Batman, mas pra quem quiser começar a ler o Batman, cara, Batman 1 é foda, cara, pra começar. Então, Batman 1 tem assim, dos momentos mais pontuantes, aquela parte em que o morcego entra na escala dele, cara, ali não, é não consigo foda, esquecer. Cara. É uma pancada, cara. O que os caras quiseram fazer era trazer o Batman Cavaleiro das Trevas, filmar a HQ, né, do Frank Miller. Inclusive, essa proposta foi uma das mais próximas que ia acontecer realmente. Com a direção do Clint Eastwood e a atuação dele, cara. Ele seria quem no filme? O Batman, cara. O próprio Batman. Puta, velho, aí não tem nada a ver. Não, mas é que tá, você tem um Batman com 55 anos, velho e decadente. E uma Gotham City virado no cão, cara. Pare pra pensar, cara. Você tem uma ideia. Você é Gran Torino coisas... total ali, cara. É, cê, o que é uma coisa mais incrível daquele gibi, que eu acho legal, o Coringa está catatônico, ele tá parado no tempo. Quando o Batman volta, ele... Batman, o sorriso dele sorri, vai até o canto, cara. Não, e essa página aí é uma das mais iradas, né? Os quadros que o Frank Miller mostra, que vai ele catatônico, né, ele ouve, aí começa a aparecer o sorrisozinho dele, né, e tal, quadro a quadro. Voltou a razão dele de viver, porra. Porque o cara falou, porra, eu posso voltar, eu posso viver, cara. Eu tenho quase certeza, se o Heath Ledger tivesse vivo, e se tivesse feito o bar, ia fazer essa cena, cara. Eu tenho quase certeza que ele ia... ia estar lá o Coringa doido, parado no tempo, de repente, quando o Batman aparecesse ali, Batman, ia voltar. Agora um dos diretores ali que foi chamado ali no começo pra fazer, essa ideia aí do Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi descartada. Mas o pessoal chamou o David Fincher pra poder dirigir o próximo Batman, só que ele recusou, né? David Fincher que é o que dirigiu lá o Seven, Clube da Luta, e os atuais, né? O Rede Social, o curioso caso de Benjamin Button. Puta do diretor, cara, ia fazer um filmaço de arte, cara. Ali é fuder, cara. Só que a gente não sabe o que aconteceu na negociação, né, cara? A gente não sabe. Ia ser clube da luta total, cara. Inclusive o Batman ia ser o Brad Pitt, né? Brad Pitt, porque aí ia... Tem um indício. Batman, Brad Pitt, era uma fuleirada. Não, mano, ia ser mesmo. Pior que foi, ia ser mesmo, Brad Pitt, cara. Rolou sério mesmo, cara. Ninguém entrou em desespero na época. Eu lembro que eu era fã, cara. A turma do fã-clube mesmo chiou pra caramba. Falou um absurdo. Brad Pitt, foi que nem a história do Leonardo DiCaprio ser o Anakin, cara. Olha, que é isso. Foi, ninguém chiou pra caramba, né? Porque se você botar uma pessoa que é famosa, ele talvez ele tire o foco do âmago da situação. E o Brad Pitt tava em alta, né, cara? Mas tudo bem que isso não tem nada a ver, isso eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver, porque o Christian Bale é um cara oscarizado e fez muito bem a parte dele, né, cara? Ele tem Oscar nas costas, né, cara? E vem ninguém dizer pra mim, não, que o cara não é bom ator. É mesmo, é interessante, só você que acha. Porque a academia todinha acha que o cara é competente. Não, ele é bom, cara, ele é bom. Ele é foda demais. Mas a gente vai chegar lá. Não, os dois aí do Batman, eu acho que ele dá legal pra ser o Batman mesmo. Dava, o Brad Pitt dá, porque tem... Não dá legal, não. O problema é que ele é galego, né? Porque Batman na cabeça de muita gente já deu problema com o Valkyrie, né? Que ele era galego, né? Foi a turma que chiou. É, o Giovanni deve lembrar disso, o Neto também deve lembrar, que era na época que surgiu aquele estopim do Superman versus Batman e tal. Foi o Ultimate Finest, exatamente. O pessoal queria filmar o Batman vs Super-Homem e tal, pra trazer os dois heróis de volta, né, pro cinema. Na verdade, toda oportunidade que a DC tem, ela promove um embate deles dois, porque sempre dá vendas exorbitantes, né? Não, é, mas eles queriam levar pro cinema essa ideia aí. Eu sei disso. Você é famoso, cara. se você vê uma coisa, lembra daquele filme Eu Sou a Lenda? É. Não faz muito sentido, né? Não, mas Eu Sou a Lenda. Tem um momento, um spoiler que passa assim no meio da rua, assim, correndo, aparece lá o símbolo do Ultimate Fire, assim, o Batman e o Super-Homem em cima do outro lá. Olha, como aí, se estivesse passando filme, cara. Tem, se você procurar, bota aí depois o link também, procura aí, mas você vê lá no Ultimate Fire, tá lá, aparece lá exatamente isso. Quer dizer, existe esse anseio de fazer. Tanto é que tem uma única referência que é citada a outro super-herói do universo é no filme George Clooney. Tanto é que ele. O Robin tá brigando com ele, eu quero ir pro carro, não quero ir pro carro, quero ir pro carro, quero ir pro carro, vou pro carro. Aí o George Clooney vira assim, porra, por isso que o Batman, por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. George Clooney solta essa mesmo, no filme do Clooney, quer dizer, o Schumacher uma vez, o Schumacher falou que queria juntar o Super-Homem Jesus Cristo com o Batman, meu Deus do céu, o Super-Homem ia vir cor de rosa, mas tudo bem, e assim, eu vi o uniforme ia todo zebrado, É, cara, mas, porra, 7 anos sem Batman, cara. E aí em 2003 surgiu dois carinhas aí na ordem com a ideia de reinventar e ressuscitar o Batman, né? Finalmente. E os dois caras, Christopher Nolan e o David Goyer, né? David Goyer que é o cara que escreveu o Blade, né, cara, no cinema. E aí que tá, cara. Eu acho que foi o seguinte, foi um trabalho de inteligência da Warner. Por isso que eu falo, você quer ver um exemplo de planejamento, quer dizer... De planejamento, projeto e execução, veja a trilogia do Batman do Nolan. Não, antes do Batman, cara, o Amnésia, cara, é um... Não, tô dizendo o seguinte, o cara, eu acho que em 2005, eles já sabiam que iam fazer os três filmes, que iam fazer os três filmes, cara. Eles não, deve ter algumas adequações, fizeram algumas adaptações, mas da mesma forma que o Jorge fez o Star Wars, acho que a turma já tinha uma ideia do que seria. Porque você olhar bem os três filmes, cada um tem um ponto importante. Pra mostrar a insanidade humana, cara. Cada um tem seu... Ah, cara, pô, Christopher Nolan é foda demais, cara. A Amnésia, ele é muito foda, cara. O filme todo se passa ao contrário, o cara entende o filme todo, cara. Pariu, bicho, é muito foda. Mas o segredo do Nolan, ele tem uma arma secreta, chama-se Jonathan Nolan. É, o irmão dele, né? É o cara. Primeiro filme só dele e David Goyer fizeram. Reza a lenda, que eles pegaram o que escreviam, levavam pro Jonathan, que tava envolvido em outro projeto, pra dar uma batida, pra conferir. Eles ficaram, pô, será que vai dar merda levar pro Nolan pra fazer o... Tanto é que o primeiro filme é o mais fraco de dele, né, cara? Você concorda comigo? De toda a trilogia, o filme, puta que pariu. Mas é um filme, do você pegar os três, é o mais fraco. Não, o Begins, cara, o Begins, você tá dizendo? Eu acho assim, ele é cada um, é assim, em sequência é crescendo. Dois, três. Acho que é uma sequência natural. Eles fizeram um processo evolutivo. O Begins é mais... Tanto é que o vilão não é um vilão... Não. Um vilão que o Batman consegue vencer. Eu acho que, vamos dizer, felizmente um filme conseguiu superar o antecessor, mas eu acho que não foi... Não chegou a ser fraco, não. Não tô dizendo que seja fraco. Tô dizendo que se você pegar o conjunto da obra, ele é o começo. Você dá pra identificar que ele realmente é o começo. Tanto é que a porradaria do Batman... Ele é mais fácil e menos brutal. É, porque eles trouxeram um vilão que não é... Dois vilões, né? Que não eram tão conhecidos popularmente, né? Como o Coringa, a Mulher-Gato, o Pinguim, né? E tal. Eles pegaram um vilão pouco conhecido, né? O Espantalho e o Ra's al Ghul, né? Mas são perfeitos pra um trabalhar com o outro. São foda. Porque pegaram... E dentro da trilogia, no fechamento, eles se encaixaram perfeitamente. Tá, cara, foda demais. É isso. Que o próprio Coringa estaria fora do contexto, porque o Coringa é a representação da insanidade, porra. Porque a trilogia se baseia no medo, na insanidade e no caos. Não, cara, foi um trabalho de inteligência foda ali do Christopher Nolan. Né, não trazer o Coringa Jonathan, primeiro. Foi o Jonathan. Ele, o Christopher Nolan, os três. O Goya, Nolan e o Jonathan. Os três pensaram muito muito bem que entregar, quando qual era o material que entregar. Quando ele decidiu não trazer o Coringa pro primeiro filme, cara, é porque ele tava preparando pro segundo, cara. Puta merda, foi foda ali. Foi foda demais, cara. Não, mas eu acho que também nem combinava, cara, porque eu não sei, realmente é um grande mérito deles, mas... Depois que passou, se tu analisar, realmente condiz muito. Vamos dizer, o primeiro filme tinha que mostrar a origem e o treinamento dele. Tanto é que o Batman só aparece do meio pro final, né? É, pois é. Colocar o Ra's al Ghul, cara, caiu como uma luva, né? Não, mas ficou irado, cara. Aquela origem dele, do Batman sendo um ninja e tal, treinando aquele, fazendo aquele treinamento todo, foi porra, cara. Mostra que o cara é foda ali, cara. E outra, não vou mentir não, né, cara? Eles se aproveitaram que na época tava rolando muito problema sobre sociedades secretas. Lembra muito bem disso, né? cara. Foi em volta a sociedade dos Illuminati, Código da Vinci, tava tudo explodindo na época. Deixa eu trancar minhas janelas aqui. Peraí. Fantasmas? Negócio de Illuminati aí. Vamos lá. Ah! Olha lá. Vigi, capturaram o Giovanni. Vixi, eu ouvi alguém caindo aí. Doeu. O que aconteceu foi o seguinte, cara. O que os caras, o Nolan, que foi que ele fez? Pegou a Sociedade das Sombras, ou da Escuridão, sei lá como depende da tradução, e tornou como fundo de tudo que tá acontecendo no universo Nolan, cara. Uma sociedade que manipula pro bem e pro mal, de tal forma que sempre o resultado proteja ou não os interesses da própria sociedade ou o meio que seja estabelecido. Então, o que eu acho mais legal do filme é isso. O cara é treinado, o pessoal da sociedade resolve, vamos destruir Gotham porque já ela não merece existir, e vira via de regra. A única coisa que atrapalhou o processo foi um cara chamado Coringa, que tocou o terror no meio do filme, no meio da série, né? É a única época do filme que não tem nenhuma citação à Sociedade das Sombras, é no filme 2, porque o Coringa toma posse, né? Total, né, cara? Não, mas o primeiro filme, o Batman Begins, vale a pena falar um pouquinho sobre o elenco, que foi um assunto à parte, né, cara? Porque o Nolan, ele não queria trazer qualquer um, né, pro filme. Ele disse que pra fazer um filme mais sério, já que ele... Não podia ter o Adam West, né? Tadinho do Adam West, uma coisinha da velha. Adam West tem vídeo de Alfred, já pensou o Adam West como Alfred, puta que pariu? Não dá ideia não, que aí agora no próximo eu vou botar o Alfred, ai Jesus. Pra fazer um filme mais sério, ele queria grandes estrelas, né, do cinema, cara. Cara, mas tacada de mestre foi... O Michael Caine como Alfred. Oh, ali foi foda. Né? E tu sabe que quem ia ser... Michael Jackson, pô. E tu sabe que quem ia ser o Alfred não ia ser ele, né? Ia ser o Anthony Hopkins, né? Muito bom também. Mas o Anthony Hopkins ali tem cara de mal, cara. O Michael Caine ali é mais gente boa. Colocar o Hannibal como Alfred. Quem é esse aqui? O Hannibal particular. Não, tu imagina o Hannibal solta a buraqueira. Ia ser mais perigoso que o Coringa. Outra curiosidade legal ali sobre o Batman, o Christian Bale foi contratação ali do Nolan, né, cara? Foi. Sendo também foi cotado o Guy Pearce, que já tinha trabalhado com ele, né, no Amnésia. Kurt Russell, cara. Ai, Jesus. O Henry Cavill, que vai fazer o Super-Homem, o novo agora, próximo ano. E o Cillian Murphy, que fez o Espantalho, né? Que ficou com o papel de Espantalho. Ia ser o Batman também, né? O Christian Bale tá perfeito, cara. Porque o cara, ele... O Christian Bale é grande, cara. Ele ficou grande no filme. Ficou foda. E tem outra curiosidade sobre o Batman também, cara. É que na Warner, ela, na época que tinha feito Batman e Robin, ela, na verdade, tinha feito um contrato de 2 filmes com o George Clooney, né? E aí, quando fizeram Begins, né? Vamos rasgar o contrato dessa porra aqui e adeus George Clooney, né? Uma boa escolha, né? Pois é, né? Salvaram, meu Deus do céu. Nunca o George Clooney, o cara passou a época dele, chegou, não dá mais não, chega. O Batman no Nolan não era... permissível é isso, tá me entendendo, cara? Não era aquela realidade. Outra putaria também, cara, é que eu não sei o que é que... Como nos filmes antigos a galera queria botar o Robin Williams, nesse agora a galera queria porque queria botar o Kurt Russell, cara. Porque ele também foi chamado pra fazer o Comissário Gordon, cara. Puta merda, aí tinha cagado o pau. Gary Oldman como Comissário Gordon está perfeito, né, cara? Perfeito, cara. E o Hazalgu. O Hazalgu ia ser o Aragorn, cara, do Senhor dos Anéis. Não, mas o Linilson, é porque acontece aquela velha história, que você precisa de alguém pra dar dignidade e poder em todo mundo, chama o Linilson, por exemplo. É, pois é. Porque o Star Wars, o episódio 1 só não é ruim por causa do Linilson. Busca implacável é foda. O filme é ruim, mas quem sabe o Linilson mais uma vez. Então, o que acontece? Porque o cara é um puto de um ator, né, cara? E ele puxa a responsabilidade pra ele. Ele pega e puxa. Ele tem essa capacidade de puxar a responsabilidade pra ele, que ele puxa no filme. Então, tanto é que no momento do filme que ele aparece, ele realmente tira a atenção do Christian Bale, cara. Ele fica em segundo plano, cara. O Liam Neeson, o Ra's al Ghul, ele traz um ar assim foda, cara, de fodacidade pro filme, cara. Ah, aquele bicho ali, esse cara. Credibilidade. Com certeza, meu camarada. Olha, o cara, vamos passar bem, o cara já foi Qui-Gon Jedi, já foi Leão do Nárnia, o cara foi já... Leão do Nárnia. Lion. Caralho. Thunder Cat. Oh. Meu Deus do céu. É o único lugar que eu, no mundo, a gente conseguiu falar de Batman e Thundercats ao mesmo tempo, cara. O cara, agora eu ia ficar triste, cara, se o Morgan Freeman não fosse o Fox, cara. Que quem ia fazer era o Lawrence Fishburne, o Morfeu do Matrix, cara. Meu Deus, puta merda. Mas o Morgan Freeman deu uma dignidade ao Lauren. O Morgan Freeman é foda demais. Cara. Não, mas o cara. Morgan Freeman é Morgan Freeman, velho. Não, o que ele se garante? Primeiro, o mais incrível de tudo foi o seguinte, né, cara? O Lúcio Fox no filme é um mecânico brabo, cara. O Nolan deu uma dignidade técnica, transformou o poder de um engenheiro, tanto é que ele toca depois as Industrial Wands, ele que toca durante muitos anos depois, certo? E tem o setor de áreas de brinquedos especiais para o Dr. Wayne, cara. Eu queria um setor desse pra mim. O Morgan Freeman, o Fox, mostrando ali os brinquedinhos ali pro Batman, cara, é foda demais. Tudo rejeitado. Aquele... Não, mas vamos dar aqui uma olhada. Lembrar os velhos tempos. Isso aí realmente foi um acerto grande, porque como o Giovanni disse, o Lucius Fox, originalmente, ele é um mecânico, né? Um cara de mão na massa e tal. E o Morgan Freeman conseguiu passar essa característica que perdurou durante toda a trilogia, né? De um cara mais... técnico. Exatamente. O cara é um gênio, tanto é que ele, da mesma forma que ele faz o Tumblr, ele consegue fazer uma vacina contra as medidas, com a equipe dele, obviamente. É um chefe de tecnologia, de um diretor de tecnologia. O cara, numa empresa de tecnologia, o cara tem que conhecer tudo, cara. Então, da mesma forma que manipula o ferro, ele consegue fazer uma vacina que protege um das pessoas que está pedindo. Ali foi excepcional a ideia. Deu credibilidade ao filme do Nolan. Tanto é que, por exemplo, de todos os que tem, de todos os Batmóveis que existe, o Tumblr é o mais palpável. O Tumblr é um carro real, né, cara, ali? Foram feitos 6 carros no primeiro, não, são 5 carros que foram feitos, sendo 4 pra fazer aquelas piruetas tudo pra pular e correr, tá? E um que era funcionava todo detalhado, aquele que o Chris Nolan fez, o Christian Bale fez questão de pilotar, aprender a pilotar. Aquele realmente funciona. Então aquele que parece que ele abre a porta e sai dele, aquele ali, é funcional mesmo, aquele lá realmente funciona. Não, cara, no Batman Begins tem aquela cena clássica da polícia lá perseguindo o Batman, né, o Tumblr, e aí os caras vão descrever ali o carro, né, como é o carro, é preto, aí, como é o preto, tem vários carros preto, porra, como é que é o carro, o modelo do carro? Preto e um tanque. É um tanque. Mas era essa, não... E outra, foda, ali, meu filho, não tem CG, não, filho. Ali, ou é maquete 1.4, se não me engano. Aquela do teto ali são maquetes 1.4, controle remoto, certo? E o resto é tudo os carros fazendo aquele quebra-quebra, cara. Não, é impressionante. Aí, e aí é outro parabéns aí pro Christopher Nolan, né, cara? Porque ele não usa tanto. Ele usa pouquíssimas CGs, né? O resto é feito prático, meu filho. É tudo... Bota dublê pra se fuder. Ele bota dublê pra se fuder. Bota, meu filho. Aí eu chego assim pro cara, vai fazer qual filme? Não, vai George Lucas. Ah, tá tranquilo, é só pra cair uma mesinha e tal. Christian Nolan, tô me fudindo, meu Deus do céu. Tão pagando, né? O cara bota A galera foi filmar com o Tumblr em Chicago. E aí teve um motorista lá embriagado que tinha passado na avenida e bateu no Tumblr, né? Bateu no carro do Batman. Aí o cara saiu do carro, embriagado, bêbado, melado. Aí o cara entrou em pânico quando viu o carro, o tanquezão. Aí ele disse, eu bati no disco voador! Mas o Tumblr ficou a 7 chaves, viu, cara? Outra coisa que no clássico do filme, que é ícone, cara, tu sabia que aquele salto naquela. O salto do Tumblr que dá dentro da caverna é real. É não, cara, ele fez. Não, senhor. Ali o Tumblr número 3 não, é feio. Não, senhor. Ali tá pulando mesmo. Ali botaram a estrutura pra ele. Fizeram 16 saltos. O filho da puta aguentou 16 saltos. Que se chama do carro de dublê número 4. Aquele carro que é o efeito pra soltar. Ele só ficou pulando até atingir o que ele queria. O efeito de passar na água. Ali foi prático. Não tem CG, não, meu camarada. É braço. Mas foi o carro mesmo, não foi maquete, né? Foi o carro, não. Todo mundo protegido e soltando. Cara, o carro mesmo, o Tumblr mesmo soltando. Eu não investi pesado aqui no negócio do projeto aqui dos livros e mostro lá. Foram mais de 6 tentativas, mais de 16 tentativas filmar corretamente. Até o agora até tão. O cara se fundou 16 saltos. Meu amigo, teve uma das coisas mais famosas do Tumblr, duas cenas famosas do Tumblr, da propaganda. Uma, a Toyota, se eu não me engano, rodou um tempo com o fazendo a patrocínio do filme. Aí então tem uma cena que tá a Toyota correndo junto com o Tumblr, F1, Fórmula 1. Correndo na pista mesmo. E na corrida de Indianápolis de 2005, não lembro qual foi. Eu vi isso daí. Eu vi esse clássico. Quem foi o PSK foi o Tumblr, meu irmão. Todo mundo parando. Cadê o PSK? Cadê o PSK? De repente é do Tumblr com tudo assim. Foi a loucura, cara. Não, mas aí ia ser mais foda ainda se o carro abrisse. Quem saísse foi de dentro era o Batman, cara. Mas é que tá. Não tem um sorteio da Sotheby's, que toda vez tem uma promoção da Sotheby's lá da revista da famosa lá. Todo ano, quando sai o carro do Batman, o ator vai lá e sai do carro. Olha aí, cara. É, o Damon Hill já foi. Foi Christian Bale, foi? Não, não foi Christian Bale. Dessa vez foi uma outra celebridade. Uma celebridade que faz, eu não lembro qual foi. Isso. Mas eu lembro que o Damon Hill fez com o carro do Batman. Em 89, quem saiu foi o próprio Michael Keaton, saiu do 89. Aquele máquina de 89. Ele sempre puxa o Batman, né? E a galera, quando o Michael Keaton saiu, a galera começou a rir. Ih, já não. O Damon Hill, cara. O piloto, lembra o piloto da Fórmula 1? O Damon Hill, ele saiu daquele Batman 95, que o Val Kilmer não pôde. Quando o carro encosta, ele sai. Porque todos os carros do Batman hoje funcionam, existem, né? Todos eles funcionam mesmo. Foda. Então, aquele do. Que é o mais doideiro, o clássicozão ali. No tempo das cavernas, que é o. Que o bicho vira. Se fecha todinho, fica blindado e tal. Aquele bicho ali é muito irado, né? É o mais belo. É considerado hoje. É o mais irado de todos, mano. É o mais belo. Mas... O Tumblr, ele foi criado pra trazer mais pra realidade, não? O jogo. O filme, né? Não, pelo contrário, a ideia do Tumblr foi um conceito que Nolan criou, que hoje as Forças Armadas Americanas estão buscando, porque ele é um carro stealth. Ele de baixa. Ele baixa pra realidade. Aquele exato. Lá. Meio fantasioso, né? Aquele outro lá. Aquele ali não faz curva, pô. Pra fazer curva tem que soltar um cabo, senão ele não faz a curva, pô. É mesmo. Ele não faz o Tumblr. Faz curva com a pirueta de novo. Meu filho, lembra do filme que tem que lançar um gancho pra fazer a curva? Senão não faz a curva. O Tumblr não. O Tumblr, se quiser, gira no próprio eixo, porra. Aquela cena ali. Lembrou. Que ele bota no poste e faz a curva, ó. É um erro de projeto foda, viu? O cara fazer um carro que não dobra, velho. Não faz a curva, não. Aquela merda não faz a curva, não, cara. O Tumblr gira no próprio eixo, porra. Você travar as rodas, jogar uma pra frente e pra trás, o Tumblr gira no próprio eixo, cara. Porra, pensou o cara que comprou esse carro? Qual? Não existe carro, só tem réplica. Só tem réplica. Ah, é? Não tem não? Só tem o chassi, né, do carro. Só tem dois originais que existe até hoje, só tem dois originais mesmo que foram feitos do filme, porque a família do Aston Fuchs segurou o direito sobre o carro. Eles só liberam a família do Aston Fuchs. É, porque o cara que morreu, cara. O cara que projetou e suicidou. Ah. Mas a família tem a imagem. Porque foi um trabalho... Porque, por exemplo, quem fez aqueles carros de Joshua Michael, o nome da pessoa é uma projetista. Se você quer botar um culpado, chama-se Barbara Link. Fiz aquelas duas coisas horríveis. Aquelas já. Certo? Foi ela que fez os seus projetos. E do Tim Burton foi esta força. Já do... Adivinha quem é que fez do Nolan? Tá aí, ó. Carro que não dobra. Agora só um comentário, quem é que fez o projeto do Nolan? Quem é que fez o projeto dos carros do Nolan? Exército Americano. Não, foi o próprio Nolan, meu camarada. Não, foi, mano. Foi Nolan com um cara chamado Nectar. Aquele, aquela moto, aquele sistema de... sistema da roda, do, da motoca ali do... ah, o Batpod. Não, mas é que tá. Ali foi um pouco de chute ali, mas aí por quê? Eles tinham que botar a Batmoto, né, cara? Tinha que botar o Batcycle, tinha que criar o Batcycle. A motoca, né, ali é foda, viu? Ah, não, porque a moto do Batman é cíclica. Ele sempre, o Batman sempre usou uma moto, né, cara? Ah, peraí, tu tá dizendo que o Tumblr, quem criou foi o Christopher Nolan? O Nolan, o diretor dele. Mas o carro não existe, de verdade? Não é usado, não? Não, o projeto da concepção, o pessoal pediu autorização pro Nolan pra fazer. O Nolan, junto com o projetista dele, que acontece? O Nolan é um cara que sempre trabalhou com uma certa inteligência, certo? Eu tô aqui com o Batmobile, concept story do carro, meu colo. Só existem seis no Brasil. Projeto do carro? Tô aqui no meu colo. pra... Como diria Thiago, chupa, Thiago Siqueira. Eu tenho, você não tem. Tu bateu então, no xerox do Nolan, foi... Tá aqui comigo, cara. Então, o cara que projetou com o Nolan foi o Nathaniel Crowley, que o cara é um designer que trabalhava com eles, né? Aí que foi que eles fizeram? Depois eles fizeram seis mockups. Começaram com maquete, começaram com argila. Depois pegaram model kits e começaram a fazer modelos com eles. E em cima desses seis chegaram no Tumblr. Depois que chegaram mais ou menos no desenho do Tumblr, os dois juntando, né? Porque a ideia dele era misturar um carro de combate com um carro rápido, com um Lamborghini. Então eles chegaram nesse concept. Chamaram dois engenheiros e eles chegaram assim: façam o carro com essa concepção. Ele tem que saltar, tem que ser stealth, tem que ser rápido. O cara juntou dois engenheiros, os caras fizeram o primeiro. E em cima do primeiro carro, que foi aquele carro que parece com detalhe, fizeram os outros quatro, que eram os carros para saltar. Aí criaram estrutura metálica, botaram com turbina. Um Tumblr tem turbina, um dos Tumblr realmente uma turbina, é um jato que dispara mesmo para correr. Ele é usado só para filmagem. Tem outro Tumblr que é concebido para pular, entendeu? Isso foi no primeiro filme. Foi um trabalho de engenharia, cara. A parte do stealth é irada, né, cara, no filme, que realmente funciona. E tem lógica. Porque ele desliga as luzes, cara, e o bicho some na sombra. E liga o motor elétrico. Aquele momento lá que ele desliga e fica só no motor elétrico. E fica só na bateria. É irado aquela cena ali, cara. Tanto é que ele desaparece e ninguém fica todo desesperado. É uma imitação, é uma referência ao filme de 89. Tá? Que do nada, de repente, o carro ainda não tinha que a ideia do stealth. Mas em 89 tem um momento lá que o carro do Keaton desaparece, ninguém enxerga. Mesmo aquela jaca gigantesca, porra. Se você pegar o carro do Keaton e botar o carro do Tumblr, cara, o Tumblr é largo. O do Keaton é uma jaca, eu tenho os dois, cara. Quando você bota um pro outro, o Tumblr é largo, como todo carro de combate tem que ser. Tem que ser largo, com pneus largos. Mas em compensação é pequenininho perto do carro do Keaton, cara. E ainda, não, é uma jaca, cara. E ainda não faz curva, né, cara? E não faz curva. Você fica um andal, né, mano? E a concepção do Tumblr é do caramba. Seria um carro de interceptação, de posto avançado, seria na frente, lançador de uma ponte, cara. Aí se os caras tivessem conseguido... É que ele fala, né? O problema todo é que fizeram o carro, mas não conseguiram fazer a ponte. O Fox pegando pro Bruce Wayne, a gente conseguiu fazer o carro, mas a ponte não deu pra fazer. Atenção, asilados, esse é o primeiro episódio de 2 AsilaCast sobre Batman. Sim, ficou gigante, então a gente dividiu. E no próximo episódio, que vai sair logo à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Com spoilers, hein? Cuidado. Lá a gente comenta lá um pouquinho sobre o filme, curiosidades, tem o Manel imitando o Bane. Tá engraçado, informativo. Aguarda aí, a sexta-feira a gente publica o cast. Pode perturbar lá no Twitter e no Facebook. Beleza? Fui. Vixe, cadê minha carteira, mano?